5, 2, 1, Falou 2, 7, táxi à direita, Alfa Juliette, portal 1, 0. Direita, Alfa Juliette, 1, 0, na circuita até 3, 1, 5, 2. Bom dia, sendo notificação, autorizando a gente chegar na bomba de onda para o nível de voo 050. Salvador, seja instalado terminado, chame o controle Aracaju, frequência no 20, decimal 3. 0362, Colégio Anonymous, site Azul 2793. Azul 2793, contato Salvador Tal, frequência no 20, decimal 95. 118.95, top. Azul 713, please land 1910 and 110 degrees 05 knots 1908. Roger, clear to land. Desça para 2006, ajuste no 018, autorizado final do tipo de mantenimento de taxi range, taxa estabilizada. Obrigado, vai 4527. Fechando a 1604, descendo para 160, iniciante lá com acesso. Seu nome é 074, boa noite, é seu nome de identificação, autorizado via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. Bomed 1, 050, 74. Salvador, boa noite. Voo 170, autorização Campina Grande Batalha, posição número 3, pronto para nós. 170, autorizado Campina Grande, abra Kilo Golf, via peso 10, Neuma DCT, nível 370. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Zipar, curva à esquerda. Transponder 54, 13, controle Salvador 120, decimal 8. Uno 170, aprovado Campina Grande, nível 370, conforme rota, perfil 10, Neuma DCT. Decola da 10, Puca Zipar, com curva esquerda após a decolagem. Transponder 54113, controle 208. 1170, cotejamento correto, chame pronto. Chamará, voo 170. Underground at 34, taxi approved by Alpha Kilo Ground 305 Lima. Roger, Azul 713, clear to taxi by Alpha Kilo to stand 05 left, Azul 713. Alright. Nominal 074, vista para 2010, o ajuste no 018, autorizado final do 3000 pelo SX Ranger, parte estabilizada. Ofensivo descendo 2018, reporta a nacional estabilizar meio ali SX Ranger. Está limpa a restrição aí, TAP, ou chama a 074? Então, esse é o TAP, chama 074. Ok, tem livre aí das restrições do 074? Identificação, autorizado que estiver no bandar de onda para 4.000 pés, o ajuste no 08. B50, autorizado, vai 4. A gente encolou 27, chegou a torre e mandou 895. Guajicópia. imagens do telescópio, prepare a saída Puka. Saída Puka. 074, um solo 48, táxi à direita, Alfa, Kilo, Pátio 305, Romeu. Positivo, direita, Alfa, Kilo, Pátio 305, Romeu, copiado, 0074. Mano 170, autorizado o táxi até o ponto de espera, QNH 108, reporte pronto. Autorizado até o ponto de espera 10, reporta quando pronto, 170. Azul 5127, Juliette, portão 01. Boa noite, acione identificação. Autorizado na estimada Bombardino para o nível de voo 060. Dia para 060, voo 364. Oi, voo 364. 354, autorizado Aracaju, se abra a Alfa Romeo, via Whisky 33, nível 230. Decolada pista 10, perfil de saída Puca. Transição Caju, curva à esquerda. Transponder 54 no meio. Controle no 20.8. 230 aprovou, roda do plano, decola na Puca Caju. Transponder 33, 54 no meio, 208. Vou no 34, cotejamento com a rádio, chame pronto. Foi, eu posso dar uma na posição 1, não autorizado, 098. Bono 098, afirmo. Gente, 098 autorizado, Bono 1. Tá pronto, Bono 170. Bono 170 autorizado, alinhar e decolar. Pistão 0, vento 08, 0 grau, 05, 9. Ali decola no 0, vou com o 170. Não está observando o balizador. Não, estamos tomando uma vazão, agora vamos ver, deixa pra gente não entrar. Ok, gente, azul 5198, aguarde. Boa noite, acione a identificação, autorizado via chegada Pomé de Uno para o nível de voo 070. Via Pomé de Uno pro 070, 33 a lei. Bono 334, vim fazer instruções para 3.100, no ajuste no 09. 3.000, controle, então Bono 334. É. Canal 258, pouso autorizado, pista no 0, vento 08, 0 grau, 062 de nós. Pouso autorizado, pista no 0, vento Canal 258. Voo no 170, decola 253, chama o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Voo no 72, bom dia, acione identificação, autorizado via chegada do MED 1 para o nível de voo 080. 7 via para o 80, bom 972. Controle, boa noite, voo 170, passando 1600, saída da PUCA. Voo 170, boa noite, contato radar, só para o nível de voo 370, via saída da PUCA. Sobe via PUCA ao 370, voo 170. Zero 98, autorizado o táxi até o ponto 010, QNH 1018, reporte pronto. Autorizado o táxi ponto 0, comente 2, pronto, 0987. Solicitante para 4000 pés, ajuste no 08. Solicitante para 4000 pés, 3398. Você da rota, devido informações, na bandeira Pro 070. Continuamos a ser autorizado por dia, até o jogo. Pode ir, filho, seu amor, 970. 972, reduza para 2509. 2509, 972. 0098, autorizado alinhar e manter, pista no 0. Alinhar e manter 90, 098. O Chalé 6258, no Sol 55, parque sua direita, Alfa Juliette, portão 06. Direita, Alfa Juliette, portão 06, Chalé 6258. Autorizado a decolar pista no 0, vento 08, 0 graus, 04 mais. Autorizado a decolar na 1 no 0, 098. 895. 895, até na 10. 1334, você para 2010, autorizado sinal do que eu tenho aqui na LS que rege e parte estabilizada. 2000, autorizado LS, 1334. Aguarda 4062. Deixa eu pegar o 0098. 6098. 1972 é autorizado no nível de voo 050. 050, 972. Chama São Francisco, 1-2685. 1-2685, voo 1-1-70, obrigado. Apolo Puca da presente, voo 098. Eu sou 098, se tiver condições autorizadas ao jogo. Chamo, vai pegar uma varão, 098. Boa noite, adicione identificação, autorizado minha chegada banda de 1 para o nível de voo 060. São 3398, desça para 2006, autorizado sinal do centro de metrô, leão 7 reis, eu posso estabilizar. 2013, eu posso estabilizar na frente, 3392. Alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter no zero, 0362, taxa direita, Alfa Kilo 43, 06, Lima. Alfa Kilo 43, Lima, posição? 0612, Lima. 0612, 4062. Bruno 334, chama a torre, 1-9-8-9-5. 1-9-8-9-5, 3-3-4. 1-0-9-8, chama 136, 1-2-6-8-5. 2-6-8-5, 0-9-8. 9-0-0-3-9. 3-0-9-8. 2-6-5, obrigado. Segunda 334, continue a aproximação ao ar de pista livre. 334. Pouso autorizado, pista no zero, vento no 00 graus, 04 nós. Pouso no 0, 1334. Bono 354, decolar 203, chama o controle de Salvador 120, decimal 8, bom voo. Chama 108, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Bono 354. Bono 354, boa noite, contato radar, contabilidade de voo 230, vou sair da PUC. Vamos a PUC, 230, Bono 354. Bono 972, vista para 2010, autorizado o sinal do procedimento MS XG, reporte estabilizado. Estabilizado XG, reportado estabilizado, estamos a 2000, Bono 972. É 3398. É 3398, chama o turno, 1895. 1895, 3398. Bono 228, cancelada a instrução 24, busca para 3.100, o ajuste no 08. Para 3.000 com 1.018, logo com 228. O momento é 3.398. Isso é 3.398, continue a aproximação, o ajuste está livre. Aguardo M, 3.398. Bono 334, Salva 05, linha direita, liga táxi via Alfa, Kilo Paz 3, posição 2 Lima. Alfa, Kilo Paz 3, posição 2 Lima, 334. Avistado com retorno de sistema 0, vento 1-0-0-0-0-4-9. Linha Pouso 9-0 para LSX-3, reportado estabilizado. Tem que parar 2.000, autorizado, final de LSX-3, reportado estabilizado no 222. 8654, chama Centro Recife, é 1-2000, decimal 85. 8685, obrigado, boa noite. Boa noite. Fala 08, livra direita, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, 333, na direita. Como 972, escuta. Volante, 972, tá agora 3 milhas da cabeceira. Bruno 972, boa noite, posto autorizado, pista 0, monte 090, 039. Autorizado, posto pista 10, Bruno 972. Dois para o Zona 1, livre direita Foxtrot, táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Fox, Alfa, Juliette, portão 4, voo 972. Estabilizado no localizador, voo 1-2-2-2. 1-2-2-2, na torre, 1-9-8-9-5. 1-9-5, uma boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, voo 1-2-2-8, na final, aviso 1, passar travado. Boa noite, voo 1-2-2-8, avistado, voo autorizado, pistola 0, lento 090, grau 049. Tive gols por questão na zero, gol 1-2-2-2. 18, táxi. Via, táxi via Foxtrot, Alfa, quilo 43, posição 1-Lima, sobe foi 1-6. Alfa, Alfa, Juliette, posição é 1-Lima, gol. Negativo, Juliette, 1-228, fica via quilo, 73. Fica quilo para a parte, gol, para a parte 3, gol 1-222. Tudo bem? Deixe contato com o centro na frequência 126.865, caso negativo, retorne a frequência de controle.